Bem-vindos, amigos e amigas, ao Conexão Campo Cidade. Este é o nosso sétimo programa, uma parceria entre o Movimento de Pequenos Agricultores, MPA, e o Grupo Questão Agrária em Debate. Hoje trazemos a entrevista com a professora Silvina, da Escola de Serviço Social da UFRJ, no quadro Reflexão Campo Cidade. Professora Silvina, a senhora poderia explicar a relação da Previdência com as políticas sociais? Qual é a relação com a Seguridade Social? Então, primeiro, a questão da relação da Previdência Social com a Seguridade Social. Consideramos esta relação fundamental para esclarecer, né, quais são as ideias que estão sendo divulgadas atualmente. Antes de tudo, há que esclarecer que desde 1988, com a Constituição Federal, a Previdência forma parte, junto com a Saúde e a Assistência, do Sistema de Seguridade Social Brasileiro, inaugurado em finais dos anos 80, né, em 88. Este sistema foi criado integrando as três áreas, a Previdência, a Saúde e a Assistência. Essa integração era jurídica, institucional e fundamentalmente financeira, né? Ampliando o que chamamos as fontes de financiamento, isto é, a quantidade de áreas que financiarão o sistema. Porém, desde o início da década de 90, tá, né? A relação de forças políticas mudou e estas normas constitucionais nunca se realizaram, nunca se concretizaram e as áreas nunca acabaram se integrando desde nenhum ponto de vista. Por isto é possível insistir hoje em que a Previdência é uma política social isolada, por isso ela pode ser considerada sozinha, né? Isolada do resto das políticas sociais, isolada institucionalmente, isolada num ministério, né, específico e, portanto, isolada financeiramente. Quer dizer que ela é financiada somente com contribuições de trabalhadores e empregadores, como antes da criação do Sistema de Seguridade Social Constitucional. Daqui que os recursos acabam não sendo suficientes e que a Previdência apresenta déficits, né? Esta é uma interpretação constitucional completamente equivocada. A Previdência não é uma política social isolada, ela não tem um financiamento somente próprio, ela forma parte do orçamento da Seguridade Social. E se nós fizermos as contas, o orçamento da Seguridade Social não demonstraria déficit para a Previdência. E mais um dado. Em 1988, a Seguridade Social ampliou as fontes de recursos, né, para justamente evitar problemas de desequilíbrios financeiros em qualquer uma das áreas integrantes. Mas, atualmente, se nós ignoramos estas outras fontes, como fazem os sucessivos governos, a Previdência apresentará problemas financeiros em suas contas. É isto que estamos vivenciando hoje, a divulgação de uma ideia equivocada da forma de financiamento da Previdência. Muito obrigado, professora Silvina. Muito esclarecedora essa relação. Acompanhe a continuidade desse debate no próximo programa Conexão Campo Cidade, juntos na Aliança Camponesa Operária por Soberania Alimentar.